O comércio hoje é a grande atração de acumulação de capitais do mundo, ou pelo menos ele está dentro do setor de prestação de serviços. Nesse sentido, Foz do Iguaçu é extremamente privilegiada. A cidade está, apesar da crise que vive o Brasil e o mundo, estabilizada, mas ela tende a crescer na medida em que, por exemplo, um novo shopping deverá começar a entrar em atividades ainda neste primeiro semestre de 2016. Esse é um fator concreto, espetacular, de geração e ampliação de empregos na cidade. Isso vai gerar uma série de movimentos no sentido de atender os turistas que vêm à cidade, com as grifes todas internacionais, um parque de alimentação muito bem montado, com um cenário arquitetônico bonito, na rodovia das Cataratas. Enfim, tudo isso será um novo passo que a cidade está dando rumo à sua projeção no mundo agora globalizado.